Aham, uh-huh, é desse jeito, niggas. Mano B, Day Joe, segura. Tô sem limites, nada pode me parar. Filho de Deus, tô com os meus, luto pra ganhar. Não, né tiozão. Tô roubando a cena e olha que eu nem sou ladrão. Vida louca, né, João? Mas nós tá na função, mesmo sem um tostão. Rap é de coração, na corrida firmão, em prol da evolução. Deus me deu a missão e o dom não é em vão. Os moleque é monstrão, fora de situação. Bitch, não toque em vão, se toque eu faço um som. Vilão no mic, focado somente fazer minha parte. Resumo meta, objetivos em pequenas frases. Saber viver é arte, saber sonhar faz parte. Fazer do tempo ruim motivo pra pular essa fase. E pra inveja Deus me deu uma blindagem. Fez a minha mente não perder o foco da verdade. Tô nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Tô nesse game, nada pode me parar. Nem a placa de pare na rua me indicando pra parar. Só as ondas do mar e um beck bem bolado. Os amigos no bar, um lazer sossegado. Daí eu paro, penso, sento e penso. Daí eu mato o tempo e fico menos tenso. Também ostento, só que amor e sorriso. Também quero gin, mas é de abraços que eu preciso. Não deixo limitados limitarem meus limites. Eu não me estresso, só me estresso verso beat. Pode subestimar, até gosto que duvide. É da hora esse recalque, é chilique. Passa os drinks enquanto eu finjo que acredito. Acredito no que eu vivo, sobrevivo. Quer vai a meu talento pra te perder de tempo. Te provar que o rap é bom pra mim, questão de tempo. Tô nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Tô sem limites além da realidade. Driblando os obstáculos, construindo através da arte. Positivismo na mente, força na vida. Saber que todo fim de túnel tem uma saída. Tudo que há de bom merece um brinde. Rap gangsta, foda-se as Hello Kitty. Aqui não tem boutique, telha de brasilite. Na parede uns grafite que é de madeirite. Mas daqui vem os hit que abala o teu skit. Que faz as tuas beat, tremer com o meu time. Sonhar sem limite, se cair persiste. E nesse game tu já sabe quem é o king. Fiz do meu foco minha força pra vencer. Da minha fé, coragem, do meu dom o meu poder. Superação, evolução. Cada passo é planejado pra não dar um passo em vão. Tô nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Nesse jogo e dou meu melhor. Faço valer a cada gota de suor. Nada pode nos parar. Não adianta nos limitar. Tô sem limites.